So, I want you to get up now. I want all of you to get up out of your chairs. I want you to get up right now and go to the window, open it, and stick your head out and yell, I'm as mad as hell, and I'm not gonna take this anymore! Este é o programa da indignação! Incêndio! Volta neste estúdio. Bem-vindos a mais uma edição de Directors Cut. Eu ainda sou o Tiago Alves, o António não tenho a certeza. Eu sou o Pedro Camargo. Estou tão indignado! Este incêndio já se alastrou aqui. Eu estou indignado! Estamos todos indignados! Eu estou indignado porque a porcaria do meu computador pifou. Eu estou indignado com a porcaria do filme, da porcaria da Magnólia. Porque apesar da porcaria do filme durar a porcaria de 3 horas, eu quis que a porcaria do filme durasse mais de 3 horas. Eu estou indignado porque a porcaria do John Malkovich está nesta porcaria deste instante, na porcaria da Fnac Chiado, e eu gostaria de enfiar a porcaria no meu nariz, na porcaria da entrevista que ele vai dar, mas não posso porque tenho de estar nesta porcaria de estúdio com a porcaria dos meus excelentíssimos colegas, que vou fazer a porcaria de um barulhão quando eu estiver a editar esta porcaria deste programa. Eu estou indignado com a porcaria dos Homens ao Mundo, que não teve a porcaria da coragem de pôr a porcaria do filme, da porcaria dos Dias dos Namorados, que é o Guerra e Guerra, com o Tom Hardy e a Reese Witherspoon e o Chris Pine, que é uma porcaria do filme, e não teve a coragem de meter aquilo no Dia dos Namorados, para estrear no Dia dos Namorados. E eu estou sobretudo indignado com a idiota que traduziu o título do filme do Joe Cornish, que em inglês é Tech the Block e em português é ETs in the Bairro. Ah! Ah! Estou a escavacar uma cadeira! Não só a cadeira, como a mesa. Eu acho que estou no programa errado, eu vou ali tomar um café já aqui venho. Se acompanhas os nossos programas, já estás exatamente no programa. Já estou sobre aviso sobre o que se vai passar. Sim. Já te acalmaste? Não. Pois. Mas eu reprimi toda a humanidade que há dentro de mim e agora eu sou apenas uma concha vazia. Tu és mais besta do que homem. Sim, neste preciso momento estou. Eu sou. É uma fera autêntica. Então vamos lá começar com algumas notícias do mundo do cinema. Ora, os Bayformers vêm outra vez. Ui! Michael Bay vai fazer. Estou indignado por causa disso também! Vamos lá fazer mais dois. Ainda por cima é um reboot! Para quê? Eu nem sequer percebo se é um reboot. Who cares at this point? Para quê? Qual é que é a necessidade? Tu que és um grande defensor do Paul W.S. Anderson e dos Três Mosqueteiros, o Michael Bay é um Paul W.S. Anderson, mas mais espalhafatoso. Ele tem orçamentos maiores, mas ele faz o mesmo. Que é, ele gosta de fazer cinema. Só que os filmes são chatos. Ok, os do Michael Bay. Sim. Mas do Paul W.S. Anderson também. Não, mas é que o Paul W.S. Anderson é um filme mau, mas é... É mau com qualidade. É que tem qualidade em ser mau. Os filmes do outro são apenas maus. Ok, está bem, tem o Armageddon que eu acho piada. O único filme bom do Paul W.S. Anderson, e nisto o Tiago concorda comigo, é o Mortal Kombat. Não. Apesar de ele ter gostado também do Três Mosqueteiros. Não. O melhor filme do Paul W. Anderson, meu amigo, chama-se Event Horizon. Nunca vi. Até ao ver... O melhor filme do Paul W. Anderson é o Sweet Musketeers, pronto. Não é. O Event Horizon é o único bom filme. Eu estou indignado agora. Ficção científica que conhece, mas sim, o Mortal Kombat é muito bom. É muito bom, exatamente. Não diria que é muito bom, mas é a melhor adaptação do videojogo para o cinema. E não é que não é dizer muito, mas é um facto, pronto. O primeiro Resident Evil safa-se. Não gosto. Eu acho que ter um déjà vu do nosso primeiro programa. Exatamente. Falámos demasiado tempo no Paul W.S. Anderson, que é um assunto recorrente neste programa, infelizmente. Vamos passar. Podias ter falado no Paul T. Anderson, mas não, Paul W.S. Anderson, porque nós somos nerds. Muito. Ora, eu continuo a estar indignado! Quem? Eu continuo a estar indignado. O que é que haveria de ser? Temos mais um filme da Branca de Neve a caminho. Não bastasse já a Branca de Neve e o Caçador, ou lá qual é o título. Não. Atenção. Isto é um filme da Branca de Neve sem a Branca de Neve. É só os anões. Por isso é que é The Order of the Seven. faz todo o sentido. O que é que eles vão fazer? Não sei, devem estar a combater a rainha ou coisa assim parecida, não sei. Isto vai ser sério ou vai ser comédia, vai ser ação? Ou... Não faço a mínima ideia. Então, pá, deve ser um híbrido. Se fosse um battle show... Entre o filme da Kirsten Dunst e o filme da Lily Collins. Se fosse... Tristeza. Se fosse... Pá, tirou um indignado. Mas o filme é da Disney ou é live action? É live action. Ah, pensava que era da Disney, então eu pensava, me estava a conter. Não, não sou grande fã, mas pronto. Isto vai ser o ano da Branca de Neve, estou a ouvir. Sim. Mas não sei se a Branca de Neve é esta. Já na Branca de Neve e o Caçador, aquilo parece estar a liderar um exército e lutar contra... A última vez que eu vi a Branca de Neve, ela estava a cantar para dentro de um poço. E então? O poço gostou? Sim, o poço estava a responder. Pelo amor de Deus, vocês nunca veem os clássicos? Não. Não. Estou a falar em Mortal Kombat, mas nem sequer se lembra da porcaria da Branca Mortal de Neve. Mortal Kombat, e eu até só que não uso esta expressão muitas vezes, é um filme de culto. E é um clássico. É, tipo. Eu estou indignado, Adriana, vem cá. Mas por acaso eu acho que não vi a Branca de Neve. Eu ouvi a Branca de Neve numa audiotape. Eu acho que tinha a cassete no carro e ouvi a Branca de Neve. Ok, sim, que experiência aquelas, é igual. Aquelas tapes do Eddie Club. Não, ele está a falar da... Aquelas cassetezinhas verdes. Era amarelo. Amarelas, também. Era aquelas cassetes que saíram com os filmes todos da Disney. Exatamente. Ah, pensava que estavas a gozar, mas era com o filme do outro realizador português que meteu o pano na frente da câmara. De qual? Sim, sim, exatamente. É a Branca de Neve do João César Monteiro, não é? Não sei. Ah, aquele para cegos. Exatamente. Sim, eu sei. O meu pai conta que essa é uma das suas idas mais traumáticas ao cinema. Não faço ideia. Não faço ideia como é que nunca foi. Nunca vi. Fantástico. Vamos ter uma sequel para I Am Legend. Eu continuo a estar indignado. Pronto, ele agora tem motivos mesmo para estar indignado. Então porquê? Porque o I Am Legend, eu gostei do I Am Legend, até um certo ponto que é mais ou menos assim, tipo 30 minutos antes do filme, enfim, 20 minutos antes do fim. E depois, a certa altura... Epá, é preciso meter explosões aqui no meio. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. O resto da história que estava a ser construída para o galheiro. Pam, pam, pam, pam, o que tu tens a fazer é o seguinte. Tu vais ao YouTube, procuras um final alternativo... E é melhor, e ficas com a ideia que aquele final alternativo é como o filme acabou. Não interessa. É isso. Não interessa. Isso. O final alternativo não foi o final que foi apresentado no fim. É o Director's Cut. Imagina que tens um Director's Cut alternativo. Sim, mas é um Director's Cut bom. Tipo do James Cameron do Aliens, por exemplo. Que é melhor que o original. Tem lá cenas extra. Agora, se fores ver o Director's Cut do Blade Runner, é pior que o original. Os 3000 Director's Cut do Blade Runner. Exatamente. Também existe o Director's Cut do Kingdom of Heaven, que é bem melhor do que o Kingdom of Heaven original. Mas mesmo assim, continua a ser fraquinho o filme original e é por isso que... Eu não mudo a minha nota do IMDb, por mais excelente que esteja o Kingdom of Heaven do Director's Cut. Ah, Director's Cut salvou um filme. O Daredevil estava muito melhor em Director's Cut do que no original. Exatamente. Salvou-se um bocadito. Ora, vamos ter uma adaptação do Twisted Metal, para quem se lembra do videojogo, pelo Brian Taylor, da parceria Taylor-Neville. Os tipos que nos trouxeram o Crank e o Crank 2, assim como o Gamer. Neste momento não há quem faça filmes de ação melhores que eles. Tenho aqui dito. Não sei se isso é verdade. Estou Vamos verificar isso. Da ação pura não há. Podes dizer que o Matthew Vaughn tem muito jeito para a coisa, e realmente tem, mas da ação pura ali frenética, com um gajo não tira o pé do acelerador, não há ninguém que faça filmes de ação melhores que isso. O Greengrass não safa mal. É um tipo de ação diferente. Mas eu e o Tiago vamos verificar na quinta-feira, quando nós formos ver o Ghost Rider 2, e vamos verificar como é que isso, se isso continua assim. O filme não foi bem recebido pelos fãs mais entusiastas, mas eu estou confiante que vai... Nem pela crítica. Exatamente, mas estou confiante que foi... Que surpresa. Foi um acidente de calço. Que é para um tipo apreciar ironicamente. Sim, está bem, ok. Mas atenção, a crítica recebeu bem o Fast Five. Pois foi. Também não percebi porquê, porque eu acho que é dos mais fracos da saga, mas pronto. Qual é o teu favorito da saga? É o 3, mas ninguém concorda. Que é o que toda a gente... O Drift. É a única que eu não vi. Mas é fixe. Para já é passado em Tóquio, pronto. É aquele fascínio todo lá das luzes e dos neons e dos drifts e etc. Tem lá uma piada fixe que já contei no primeiro episódio. Uma piada fixe. Que o gajo chama... Uma! Aquilo é um filme de ação, não é suposto ter piadas. Olha o Die Hard. Até parece que... Isso era no tempo em que esses filmes eram bem feitos e não eram assim feitos às três pasadas como são agora. Não, não é do tempo em que os filmes eram bem feitos, porque existem muitos filmes... Os filmes de ação eram bem feitos. Sabes, havia hoje muitos filmes de ação chunga. Só que... Mas com uma wide release da grande marca, não há. Tu lembras-te melhor deles porque já passou bastante tempo, já passaram-se 30 anos e lembras-te deles apenas a dos que foram bons nessa altura. Não te lembras da porcaria dos outros que não foram, comando, não valiam o nada. O comando e os filmes todos de Schwarzenegger nessa altura, toda a gente se lembra deles e não são todos propriamente bons. É só one-liners esse filme. Só one-liners. Os Conans, por exemplo, I lied. Os Conans são bastante interessantes, mas se tu fores olhar para trás para aquilo, aquilo não é nada especial. Conan da Destroyer. Apesar de ouvires a lamentação das mulheres e tudo, mas pronto. Isso é a melhor frase do filme. O Lamentation of the Women. Sim. What is best in life. Exatamente. Da mesma forma que se fores a ver o Highlander, é um filme que eu acho que envelheceu muito, muito mal. Apesar de ser minimamente interessante e bem feito, envelheceu um bocado mal. Aquilo é muito parado. Mas pronto. Desde que nós continuemos a considerar que o segundo nunca existiu, nem faz parte da história. Mas neles próprios consideram, portanto está tudo ok. Sim. Foi a pior sequela de sempre. Ora, vem um Zorro, falar em sequelas. Um Zorro do futuro. Ui, porque estava a faltar um Zorro do futuro. Parece que um senhor... Eu estou indignado porque eu estou a ficar afónico e ainda nem sequer são 11 minutos do programa. Ou são? Deixa cá ver. Não sei, já paguei o cronómetro. Oh. Eu digo já, estamos nos 11 minutos e 17 segundos. Fantástico. É fantástico, sim. Aprendam como se enche chouriço, não é? Exatamente. Mas um Zorro contemporâneo, o que é que vocês acham? Ou mesmo futurístico? Eu tenho alguma coisa para achar? Não faz sentido nenhum. Então o gajo luta contra tipos espanhóis. É um Robin Hood de bigode, não. Aquilo na prática, ele faz o mesmo. Sim. Um vestido preto. Exatamente, com capa. Só que atenção, o Robin Hood lutava pela independência de um usurpador do poder. Na realidade, o Zorro lutava, era para retirar os mexicanos da Califórnia. Então... Que é uma coisa que faz muito sentido no hoje em dia. Sim. Pode ser ao contrário, o Zorro pode ser americano. Nesta altura, o Zorro vai fazer o quê? Vai juntar-se ao Ku Klux Klan e vai vestir-se de branco, é? Não sei, mas essa ideia é um bocado perturbadora. Por acaso é boas. Pois, mas é que é basicamente isso que eles querem fazer com isso, sinceramente. Esse conceito de trazer coisas para os dias de hoje, acho que atingiu o seu ponto mais baixo no Romeo e Julieta, que eles mudaram o setting e mantiveram o guião original. Esse é um dos filmes que eu mais detesto. Calma. Não tens alto já. Sim. Eu percebo que haja outros filmes em que isso resulta. Ele segurou-me no dedinho. Ele segurou-me no dedinho. É para compensar o aperto de mão que demos na outra vez e aquele afagar de cabeça que eu lhe fiz quando roubei a feature dele no site. E então o círculo agora está completo. Sim. O círculo de contacto físico. Meu Deus. Neste momento enquanto nos abraçamos. Continuando este programa. Pá, António, estavas a falar do Romeu e Julieta que eu não te deixei falar. Gosta lá. Gosta bem, do filme ou não? O Romeu e Julieta, sim, às vezes começa a ser um bocado irritante, mas eu acho que, apesar de tudo, não é assim tão mal como parece. É pior. É engraçado. Não é. Não é. Eu acho que não faz sentido. Faz sentido, sim, senhor. Porque é que duas famílias que andam à guerra com pistolas andam ali a declamar poemas de um lado para o outro, não faz sentido. Aquilo... Mas agora não vejo que eles com... ser falhada. Por favor. Mas eles não falam sempre... Fines e com o... Como é que ele se chama? Sim, o Coriolanos. O Coriolanos são... O Coriolanos vem aí e também é do género e vai funcionar. Eles vão aquilo falar... No Coriolanos... Falar sempre em verso, não. No Coriolanos estão os dois tipos a falar em verso, em... Como é que aquilo se chama? Em... Não é em pentateuco, é pentâmetro jâmbico, é isso mesmo. Estão a falar em pentâmetro jâmbico. O Tiago já tive isso uma vez no joelho. Como dois meses que isto demorou a recuperar. Falam em pentâmetro jâmbico enquanto estão a fazer uma luta de facas. Eu acho que funciona. Eu acho que para mim o verso no passado ou no presente funciona. É esquisito, é mais esquisito contemporaneamente, mas. Não francamente. Sei, eu também gostei da Tempestade, por isso não posso falar muito. Não vamos começar já a lutar por causa da Tempestade. Sim, está bem. Ora, ouvi dizer que há boas notícias no cinema português. Falem-me lá disso. Eu estou indignado! Outra vez. Sim, eu estou indignado porque deram o prémio da crítica, um prémio máximo da crítica internacional, o FIPRESS e o Award. Que estreou agora no... Guys, a música está distraída. Não, deixa estar. Está porque tinhas fat beats com PH, agora tens rocada, isto não distrai. Sim, está bem, ok, mas é que uma coisa é coisa, outra coisa é... É o Annie, então. Lemmy. Sim, está bem, ok. De qualquer das maneiras, o Tabu, que foi o filme que ganhou o prémio de não sei o quê, da crítica... não ganhou o desgraçado do Urso de Ouro e não sei quantos mais. E está toda a gente... ganhámos um prémio! Ganhámos um prémio num concurso internacional! E pá, eu tenho... Vocês têm a noção... Vocês aí do outro lado têm a mínima noção que, por exemplo, um país como a Sérvia se assoa a um filme... a um... a prémio da crítica? Francamente... Estamos todos, ganhamos um, ok, está bem, pronto, olha, boa para vocês. O que é que isso vai alterar? Em nada? Mas não é todos os dias, então. Então, mas estás indignado porquê? Achavas que isso ia solucionar os problemas da Troika e assim? Não, estou indignado com a reação das pessoas. Epá, fantástico, ganhámos, Então, mas tu sabes que se, por exemplo, tivéssemos chegado com nomeado, com filme, com título português ou com canção do Camané aos nomeados finais dos Oscars, ia ser uma festa ainda maior. E nem sequer tínhamos ganho nada, estás a ver? Mas atenção, Portugal, juntamente com o Egito, é o país que mais vezes submeteu filmes para a apreciação nos Oscars, para melhor filme estrangeiro, e nunca recebeu uma nomeação para melhor filme estrangeiro. Acho que a razão é nível, que eu não lembro nenhum filme egípcio. É o nível a que nós estamos... Ouve lá, também, tá bem, mas a Eslováquia também já teve nomeados. Lembra-me de algum filme eslovaco? Não. Não. Ah. Também não. Lembras de algum? Lembro-me de dois, o Perin Babá e o Batori. Lembro-me perfeitamente desses filmes e tu, Pedro. Batori? Isso é o remake eslovaco do Ninja Tori. Não, Batori tem o Franco Nero. Pá, estás a gozar. O Bathory... vocês nunca viram o Hostel 2? Vi. Existe lá uma rapariga que se chama Bathory, que se banha em sangue. A da... como é que ela se chama? A Foice. A Foice, sim, exatamente. Mas essa aí é baseado numa pessoa real, que era a Isabel Bathory, e que era uma senhora muito má, que é para não estar aqui a dizer palavrões. Não vejas o Hostel 3. É tempo perdido. Existe um Hostel 3? Existe, direto. Foi para direto para vídeo, exatamente. Ok. Deixa estar, não há problema. Mas acho que não é do Eli Roth. Não. Tenho certeza. Não haveria de ser. Ele deve ser produtor. Se fosse do Eli Roth mesmo, teria sido lançado para o cinema. Talvez não. Não sei se há filmes dele que não chegaram a ser lançados, foram só direto para DVD. Faz muita coisa, ele produz muita coisa. Sim, ele produz muita coisa, mas não é, digamos, o nível... existe um nível de qualidade dos filmes do Eli Roth e depois existe um nível de qualidade dos filmes do Robert Rodriguez. Isso é nivelar um bocadinho a coisa por baixo, dizer que há um nível de qualidade nos filmes do Eli Roth, mas pronto, eu não concordo muito. Sim, está bem, ok, não são obras-primas, oh, muito obrigado, mas mesmo assim ainda há um mínimo de savoir-faire. Acho que neste programa vocês falam muitas vezes de pessoas pretenciosas e presunçosas. Eu acho que o Eli Roth, para os filmes que faz, é um bocado pretencioso e presunçoso. Ele não é a melhor invenção desde o pão às fatias. Também não acho. Mas ele tem uma opinião muito, muito, muito elevada, muito alta, acerca da sua pessoa e das suas obras, mas pronto. Olha, boa para ele. Gosta dele, boa para ele. Exatamente, também pode vir daí. Fazemos agora para ele, olha, que é essa. Um pequeníssimo intervalo e já voltamos para a segunda parte. We'll be right back. E estamos de volta para falar das últimas notícias. Das últimas notícias, aliás, das últimas estreias. Já fomos a tenho o caranguejo ao meu lado, eu não percebo o que é que ele está a fazer, mas está-me a assustar. Sim, eu estou apenas a pular em cima da cadeira, porque a cadeira foi mal o suficiente para me dar um choque com o meu, no meu anelar. Isso é karma. Um choque elétrico. Karma. É, sinceramente. Cosmic Justice. Ok. Bem, ela já está mais calma. Passando para os últimos filmes, na semana passada não pudemos falar de um determinado filme, mas esta semana já podemos. Que é já o podemos, sim, senhor! Vá lá, força! É o Diário Noedi. É, sim, senhor. Então tu viste o Iron Lady, dizes tu? Sim, vi o Iron Lady. E então, queres falar sobre isso? Eu ia começar a gritar que eu estava indignado, mas eu não vou a gritar porque a minha voz já está... já está coitadinha. Mas eu posso dizer que o Iron Lady é o equivalente a entrares no Cassem e de repente... Já me perdi nessa comparação. É entrares no Cassem e de repente deparares-te com o Vaticano. Porque o filme... É uma porcaria! É uma porcaria de um filme! Meu Deus, que aquilo é chato! Aquilo é uma porcaria de um filme! Mas a Meryl Streep dá-nos cá um porradão! Epá, fantástico! Epá, mas meu já Deus. Este sobreaviso para o que ia ser! Epá, sinceramente, digo-te, aquilo é assustador! Eu vi aquilo e concordo plenamente com o facto de que ela vá receber o Oscar de melhor atriz! Epá, aquilo é espantoso. Ninguém este ano fez aquilo que ela fez ali. Aquilo é a Meryl Streep a pegar num ataque de golfe e a dar umas paladas na audiência. Epá, aquilo é assustador, digo-te. O rapaz está a suar. Não, a sério, é difícil ver, até mesmo de todos os papéis da Meryl Streep, é difícil ver um papel em que a Meryl Streep esteja tão bem, raios. É preciso regressar, digamos, às escolhas de Sofia. Meu Deus! Ou Kramer contra Kramer? Ou por exemplo, mas eu acho que mesmo assim o papel que ela faz na Iron Lady ainda é melhor. Raios! Aquilo é um porradão de bom gosto. Em nível de atuação. Em nível de história. É uma senhora... O que eu vi, sem ter visto o filme, é que o filme pintava uma imagem demasiado boa da Margaret Thatcher. Porque os britânicos tendem a odiar a tipa. E parece que o filme ainda tenta pôr como alguém que defendia os direitos das mulheres e coisas do género, quando sabia que ela era um pouquinho... Oh, raios, vais-me falar na indústria britânica, que é toda mais conservadora, que sei lá o quê... Olha, eu vou-te dizer, existem filmes conservadores que são bons, tipo Discurso do Rei, que é o filme mais conservador possível, aquilo é monárquico, mas mesmo assim é divertido, uma pessoa vê bem. Também não estou a ver o que é que tinha a ver ali do liberal, mas... Mas, atenção, calma. A Margaret Thatcher, o Iron Lady, não só é um filme mau, é um filme chato, como destruiu todas as possibilidades de fazer um filme que fosse conservador e fosse bom. Mas basicamente o que eles se interessam é... Existem duas histórias. É a Margaret Thatcher a lembrar-se dos tempos em que ela era nova e tinha a vida dela e não sei quantos mais. E depois existe a Margaret Thatcher velha, que basicamente o problema da história e o problema de que ela está a lembrar-se das coisas é porque ela tem de... É porque o marido morreu há 8 anos e ela tem de fazer... Tem de limpar os armários. Então é o filme inteiro a Margaret Thatcher a limpar os armários. Então é um filme sobre Alzheimer também. Sim, também. mas quer dizer, raios, aquilo é tão chato. Jesus Christ, aquilo é chatíssimo. Então tu estás meio a dormir, meio impressionado com a interpretação da Meryl Streep. Sim, é a única. Aquilo é a única coisa que uma pessoa se pode agarrar. E mais raios, um ator ali que chama a atenção. O Jim Broadbent está giro. Ele, a certa altura, ele fez-me rir numa cena em que ele imitou Charlie Chaplin. Uma piada! Uma piada! Uma piada! Começa a ver aqui um padrão. Sim. Ora, vamos lá passar para outras estreias. O Adam Sandler está de cabeça perdida, ok. Pá, aquilo eu já... é o que eu escrevi no site. O Adam Sandler e o Al Pacino um dia acordaram e acharam que as carreiras deles não estavam... As reputações deles não estavam destruídas o suficiente. Mas o Al Pacino ganhou um Emmy e um Globo de Ouro. Há pouco tempo. Ele não está assim tão mau. Um homem também tem que comer, não é? You don't know Jack Ogden. Exatamente. O homem tem que comer. Sim, o que é que achas que o Nicolas Cage se mantém com aquela forma física invejável? E aquele penteado espetacular. Aquilo tem que ser alimentado. Mas uma coisa é o trabalho do Al Pacino na televisão. Outra coisa é o trabalho do Al Pacino em filmes. 88 minutos. Righteous Kill. Que porcaria de filmes! O Righteous Kill foi para aí dos filmes que tinha mais vontade de que antecipava mais nesta última década, porque ele é o reencontro da dupla do It. Sim, mas quando começa a ver aquilo. Mas ao contrário, No Hit eles têm duas cenas juntos. No Righteous Kill é o filme inteiro. Pronto. Em que eles estão juntos. Eu quando vejo o início do filme e 50 Cent entra lá na discoteca como se estivesse no videoclipe dele, está aqui uma coisa que não está mal. Que não está bem. E então realmente o filme é fraquíssimo, mas pronto. Deus, aquilo é tão mau. Porquê que escreveste 50 Cent no teu caderno? Porque é tipo aquelas coisas que... Aquelas que as pessoas rabiscam quando estão ao telefone. Sim, exatamente. Desenham escadas espirais. Espirais. Tu escreves os nomes de rappers. Sim, eu em vez de fazer espirais, eu treino caligrafia. E ele agora acabou de escrever Tupac. Desde quando? Eu fiz uma espiral. É uma metáfora. E é engraçado que começou a tocar hip-hop na playlist. Vamos continuar no Jack and Jill, que o António viu, ou não? Viste não, Jack and Jill? Claro que não. Acho que ninguém viu. Felizmente. Eu tenho a sensação que houve um colega meu que viu, mas viu o trailer, atenção, e provavelmente vai ver o filme. Vi o trailer com a Fibeira Rapariga da Tatuagem do Dragão, mas eu do Adam Sandler não vejo nada de jeito desde o Zoé. Que foi. Nem o Zoé. Engraçadito. Tu viste o Zoé, António? Acho que o último filme que eu vi com o Zoé. O Zoé é engraçadito. O clique. Não. O Christopher Walken, o que é que vocês estão a falar? Sim, exatamente, é a única coisa que se salva no filme, raios. Mas os Alan vejam que é genuinamente divertido, é engraçado. Até passa de vez em quando na televisão, já está nesse circuito. Mas é engraçado como eles fazem tanta crítica ao Adam Sandler já no South Park em todas as séries e ele depois continua a caricatura de si mesmo. Exatamente. Epá, sinceramente, o tipo teve um papelão no Punch Drunk Love, podia ter seguido por aí, mas não. Epá, não, o que eu quero fazer é ganhar dinheiro e coisa. Mas ganhar dinheiro com o quê? É que eu não estou. Aquele também que deve ter custado para aí uns 20 milhões a fazer e de certeza que faz para aí 50. 50 não! Estás a gozar? Os seus Adam Sandler são dos que. Ele é bem pago, metade do orçamento deve ir logo para ele, praticamente. Que ele trata-se bem. Mas ainda assim. Mas raios. Montes de gente, pá! Não tens noção? O filme estreou a semana passada, não foi? Quem é que no Dia dos Namorados não queria ver uma... Ah não, do Dia dos Namorados foi mais cedo, não dava. Mas quem é que não queria ver assim uma comédia engraçadita? Em vez de ir a ver os marretas ou assim? Pá, ouve lá, tu tens de ter a noção que a razão pela qual o Transformers 3 recebeu tanto dinheiro é porque... Não é porque o filme seja bom, é porque o filme é universal. Estás a ver? Em 73... Não, 74 milhões de dólares desde... desde isto é muito a triste. Apenas... Mas isso é o doméstico. Apenas nos Estados Unidos. Exatamente. Apenas nos Estados Unidos. Mais estrangeiros, 60 milhões, já vai no 134. Exatamente. Já fez o dobro. Isto é uma tragédia. Pá, não, é verdade. A ver comédias deste género, parvas, é universal. Por exemplo, podes mostrar tipos no Togo, aos tipos de Togo, o American Beauty, e isto aqui é uma experiência que eles fizeram, e eles não estavam minimamente interessados no American Beauty. Mostraram-lhes os Transformers, eles fartaram-se de divertir com os Transformers. Não é porque eles sejam maus ou sejam bons críticos de cinema. É porque a porrada é universal. Enquanto que o drama dos subúrbios americanos, não. Aliás, eles devem ter olhado para Kevin Spacey e devem ter se perguntado. Então este tipo está todo deprimido quando tem uma casa 3 mil vezes melhor do que a nossa e não sei quantos mais. Epá, First world problems. Os brancos são muito parvos. Mas sim. Acho que quando começou o monólogo dele logo ao início, eles devem ter ficado, oh, sei que aqui vem. Sim. Não, eu, segundo o teste, houve gente que ficou para trás apenas para poder ver as mamas da rapariga loura. The Man of Sivari. The Man of Sivari, sim. Do primeiro... American Pie. Do American Pie. E do segundo. Exatamente. E daquele filme espetacular que é o Mosqueteiro. O Mosqueteiro, exatamente! Eu pus isso no site. Atenção, aquilo tem uma cena fantástica que até filmam o rabo do D'Artagnan. Mas é o Mosqueteiro com o Kiefer Sutherland. Não, não. É que é o Mosqueteiro com aquele tipo que entra na Anatomia de Grey. Sim, e com o Tim Roth. É aquele Mosqueteiro que parece um filme de ação de Hong Kong. Sim. Não, que é mesmo um filme de ação de Hong Kong que foi produzido por Hong Kong. Então pronto, aí tens a resposta. Só que foi filmado pelo tipo que fez o 2010. O combate final é só escadas. Os gajos vão saltar de escadas em escadas. É, eu acho aquela cena de luta uma coisa verdadeiramente fantástica. Ora, outra estreia da semana foi o A Invenção de U. Eu poderia dizer que está aqui indignado, mas já começa a ser um bocado comum. Digamos que eu estou maçado, não. Estou chateado. Sim, pode ser. Lembramos os nossos ouvintes que o está nomeado para melhor filme nos Oscars. E tem 11 nomeações para os Oscars. Atenção. E quero dizer... O filme não é mau. O filme não é mau. Não é mau. Estou a dizer desde já que o filme não é mau. O que acontece é que aquele filme é tão... Já vi isto. Aquilo é outra vez o desgraçado do... A Mente Brilhante... É outra vez o desgraçado do... É o filme do Ron Howard. Outra vez. Em que existe uma pessoa que está deprimida e existe outra que a vai ajudar. E no fim ele recebe, a pessoa deprimida recebe um grande aplauso. Neste caso o Ben Kingsley. Neste caso o Ben Kingsley que faz de Méliès. Supostamente isto aqui seria um spoiler, mas toda a gente já sabe que o Ben Kingsley está a fazer de Georges Méliès. E mesmo que eu diga o nome de coisa, muito provavelmente as pessoas que ainda não foram ver o filme nem sequer devem saber quem é o Georges Méliès, portanto aproveitem a lição de história e vão ver. Mas aquilo é um filme tão ok. É que não posso dizer que seja excelente, nem posso dizer que é mau, é bom, é ok. É ok, é um filme totalmente ok, do início ao fim. O 3D é ok, a história é ok, os atores são ok, tudo é ok. Até a música fez aquilo comigo, fantástico. Tu neste programa já tinhas traçado a comparação entre o filme e os Zemeckis. Tu achas que os Zemeckis conseguiam fazer aquilo? Não, não. Os Zemeckis fariam pior. Mas... E animado, os Zemeckis fariam pior animado. Como o Polar Express. Pronto. Ou o Beowulf. Exatamente. Sim, mas os Zemeckis fez aquilo pior. Eu ainda há uns tempos consegui ver pela primeira vez o Polar Express e Deus que aquilo é muito mau. Aquilo é tão mau. Isso é com o Tom Hanks, não é? É, com o Tom Hanks a fazer de tudo. Cabe, de contor de maquinista, não é? Vai fazer de maquinista, e de vai fazer. Pica-bilhetes também. A maquinista pica-bilhetes, faz de miúdo, faz de Pai Natal. Pai Natal, exatamente. Não, aquilo é. Ele é o Eddie Murphy dos filmes animados. Sim, exatamente. Não. É o professor chanfrado dos filmes dos animados. O Polar Express é assustador porque se tu fores a ver, eu já não me lembro bem da história. Aquilo é um filme tão mau que eu já não me lembro bem da história, mas se tu fores a ver, eu estava a pensar isto no filme e aquilo marcou-me. O Polo Norte, na realidade, é uma espécie de... não é uma teocracia, é mais uma... um culto da personalidade ao Pai Natal. Aquilo é assustador. Parece aquelas portrayals que os americanos fazem da URSS durante o tempo do Stalin. Não. É mais ou menos aquilo, só que aquilo é para ser levado levezinho e não sei quantos mais. Ah, somos tão bons, sou tão bonito, é o Pai Natal. Aquilo é perturbador. Aquilo é uma mentalidade que é qualquer coisa de assustador. Está bem, mas é o Pai Natal, se alguém merece acreditar a personalidade, é o Pai Natal. Pai Natal tem feito muitas pessoas. Sim, mas estás a dizer o quê? Que o filme é apelo ao consumismo e é esse lado do Natal? É? Não. Nem é isso, é a maneira como representa o Polo Norte. Aquilo é assustador. A Fábrica dos Sonhos, qual é que é o problema? Fábrica dos Sonhos parece uma publicidade ao continente do Natal. Ou à Coca-Cola, assim. Sim. À Coca-Cola, isso é da Coca-Cola. Atenção, isso exatamente. É registado da Coca-Cola, Tiago. Ah, bom, pensei que fosse aparecer a Leopoldina de repente. E não, a Leopoldina é o mundo encantado dos brinquedos, onde há reis, princesas, dragões. Eu não vou continuar esta música. Pedro Arrisco. Não. Ele aqui um bocadinho está a cantar a música da Popote, ainda é pior. Não, mas qual delas? Existe a música da Popota que é da. Da J-Lo. Sim, também existe a música da Popota que era da Britney Spears. Existe a música da Popota que era dos buracos do seu sistema. Existem várias músicas da Popota. Tu, no fundo, és um petis para te lembrares disso tudo. Porque isso já é uma por ano, mas para te lembrares disso tudo. Não, mas é uma música qualquer dos anos. Mas é que atenção, os tipos da Popota têm o cuidado de escolher qual é que é a música que nos vai ficar a batraquear na cabeça durante o tempo inteiro. Eu acho que os tipos do Pingo Doce são piores, mas tu diz. Pingo Doce é muito pior. O Pingo Doce já esteve numa discoteca em Ibiza. Poupa-me. A falar a sério. A sério. Ah, ok. Viagens finalistas e assim? Provavelmente. Acredito. Quando fui na minha também metiam o D'Artagnan todas as noites para fechar a pista. Isso é um clássico. Ah! Ou então a minha casinha dos chutes, que é tipo hino oficial dos portugueses lá fora. Sim, tá bem, tipo, estás a ver como tá os bem, australianos okay. têm o Land Down Under dos Men at Work. Está bem, ok. Mas uma coisa é as saudades da minha casinha. Outra coisa é a música do D'Artagnan. É a música mesmo sexy para acabar a noite. Vais lá um slowzinho. O pessoal já está tudo bem. E a música do D'Artagnan, meu. E agora curtir um molho. Mas pronto, vão todos dormir. Por falar em música, vamos fazer mais um pequenino intervalo. Pá. E ouvir uma. E vamos falar de... Eu estou indignado que... porque me cortaram a palavra. Atenção, já agora. O Sacha Baron Cohen está fixe no filme. E com isto. Mas ele é um gajo fixe. Ele está fixe até na... e eu... Deve trazer a música de volta? Ou... Não. Sim, não, mas atenção. Outra coisa que eu... Espera aí, calma. Não foi sincero. Outra coisa que eu tenho de dizer é que uma das razões pelas quais eu acho que o filme é ok é porque eu nunca senti que houvesse algum tipo de ameaça sobre o Hugo ou sobre o Méliès. Nada. E eu assim tipo, ok, sim, fixe. Estamos a ter um tempo tão agradável. Aquele quentinho no estômago. Sim, aquele quentinho no estômago. Borboletas. Borboletas. Mas não é esse tipo de borboletas. Atenção. Vá, mete a música. Até já. terceira e última parte do Director's Cut, com a interferência do professor António. Sim. António Mendes. Do professor António, do atenção. Do professor António. Sim. Nós, domingo, temos Oscars a caminho. Sim. E vamos fazer um anúncio. É, não temos efeitos de explosões e estás a fazer... vai dizendo o anúncio, raios, caramba. Chegamos a este ponto. Vamos estar a cobrir os Oscars, vamos... Vai lá, eu estou a fazer a onda sonora. Bem, toda a nossa opinião vai ser dada. Vamos falar da passadeira, vamos falar das roupas, vamos falar... Dos decotes, dos decotes. Vai lá, continue. Tudo o que há para dizer, até sobre os sapatos. Vamos dizer mal do Vítor Moura, para variar. Que é um gajo que tem uma voz de rádio espetacular, mas é muito chato. Vai ser ele que vai comentar em princípio, é sempre ele que comenta. Vamos mostrar a nossa revolta em relação aos filmes que ganharam Oscar, em relação a coisas que nós queríamos. E vamos fazer isto tudo online. Portanto, sigam-nos em facebook.com/cinemaparaisto. Façam like. Nós vamos pondo as atualizações. E no nosso site, em cinema.ist.utl.pt, nós vamos pôr também uma ligação para o Skype. Para depois podemos estar todos a debater. Vocês darem a vossa opinião. Exatamente. O que é melhor que ver um filme? É ver um filme com o comentário do realizador. Então o que é melhor que ver os Oscars? É ver os Oscars com os nossos comentários em direto. Não é? Porque modéstia à parte, nós somos muito bons no que fazemos. Temos um processador de efeitos sonoros humano aqui ao nosso lado. Pau, mas vamos evitar que o mesmo aconteça no domingo. É melhor. E são um bongo. Sim. Pronto. Ora, previsões para estes Oscars. O que é que vocês dizem disto? Vamos já começar com... Bem, filme. O António já começou e disse que a Margaret Thatcher, que a Meryl Streep vai ganhar a melhor atriz. Portanto, nem sequer vale a pena falarmos nisso. Pá, ou é a Meryl Streep ou a Viola Davis, que ultimamente tem estado a voltar outra vez à moda de cima. Mas eu, por mim, eu dava à Meryl Streep, sem dúvida. Sem a mínima dúvida. Melhor... Filme. O melhor filme será qualquer coisa tipo Descendentes e o Artista, mas provavelmente vai ser Danny O Artista. Exatamente. O Artista parece-me bem. Tens que aprender até de mim a dizer Asana Vicious. Sim, Asana Vicious. Pronto, não te preocupes muito com já isso. Já está frupeito, pá. Sim, não é? Sinícios a Vandavasa. Ora, melhor ator? Melhor ator será ou do Jordan ou o Clooney também. Mas o teu preferido é o Gary Oldman. Não, o meu preferido é o Clooney, sinceramente. Gostaste mesmo do Descendentes, tu? Não, e o Clooney, apesar de haver gente que não conseguiu dissociar a personagem do coisa, eu acho que o Clooney, esta é não só uma das melhores performances da carreira dele, como é uma das melhores performances do ano, sem dúvida. O Gary Oldman, coitadinho, é apenas um nod e ok, kudos, mas de resto, entre os dois, eu a dava ao Clooney, mas ele vai ser o Clooney, ele vai ser o do Jardim. Ora, para a melhor atriz, eu gostava de ver a Michelle Williams levar qualquer coisa para casa, finalmente. Já merecia. Mas, depois do que tu disseste, não me espantava nada se Meryl Streep levasse à mesma. Epá, eu também gostava que a Michelle Williams a recebesse o Oscar, mas pá, vai ser difícil em comparação com a Meryl Streep, pá. O que vai eu gostava mesmo difícil. Era que o Michael Fassbender tivesse nomeado. Isso é que sim. Eu gostava. Porque ia justamente para não ele. Não pode. Não pode porquê? Porque não pode. Porque viram o coisinho do Michael Fassbender. Já não pode. Não pode. Male nudity não se pode fazer. Então, também viram o peito da Rooney Mara e ela está nomeada. Oh, mas uma coisa é a ver as maminhas da Rooney Mara. Outra coisa é a ver... O desgraçado do Badal sem cimo. No ano em que a Halle Berry ganhou, o Billy Bob não estava nomeado. Não me lembro. O Monsters não Ball. Sei. Sim. Não se via a man junk dele. Eu acho que o Monsters Ball é basicamente junk por todo lado. Pois, exatamente. Por isso é que agora não me lembro. Sim. Mas tenho ideia. Whatever. Ora, ator secundário. Não sei o que é que o Johnny Hill está aqui a fazer. O Nick Nolte. Vai ser o Christopher Plummer pelo Beginners, que ninguém viu, mas toda a gente tem dito o que o Beginners é parece-me engraçadito, mas nunca tive vontade de ver aquilo. Melanie Laurent, como já falamos. Melanie Lolo. Boa. Sim. O Kenneth Branagh merece sempre lá qualquer coisa. Sim, para sem casa. Dúvida. Um senhor. O Jonah Hill não sei o que é que ele está ali a fazer. Melissa McCarthy para a atriz secundária. Também é um. Sim, vai ser essa. Ou vai ser a Octavia Spencer, sinceramente. A Jessica Chastain esteve bem, mas é apenas por... Ok, tu fizeste 3 mil filmes este ano. Pronto, calma. Tens aqui o Oscar, não tens altos. Calma, calma-te, rapariga. Toma sim, qualquer coisa. Sim. Não precisas de fazer tanto. Melhor filme animado. Rango, sem dúvida. Vai para o Rango, sim. Vai para o Rango, sem dúvida. É um no-brainer. Sim. O Gato em Paris eu vi. É uma porcaria desgraçada. Meu Deus. Odiei tanto aquele filme. É assim tão mal? É horrível. Está nomeado. Eu sei que está, mas é horrível. E é apenas... Ah, que giro! Os franceses fazem filmes de animação também. Ah, fantástico. Por amor de Deus. Sinceramente. E os que têm feito são bons. Sim, fizeram o Ilusionista, fizeram o Belleville Rendezvous, que eu acho fantástico. Sim. Mas o Cat in Paris, sinceramente, não. Aquilo é tão abonecado. Aquilo é tão abonecado. Não existe nada ali que se possa agarrar. Eu sinceramente digo que eu preferia meter o Cars 2 do que o Gato em Paris. É, mas o Cars 2 é mesmo fraquinho. Então imagina como é que será o Gato em Paris. Vai ser pior que o Cars 2. Um bocadinho melhor, mas... Enfim. Cinematografia. Estou à espera da rapariga tatuagem de dragão? É, assim... Tu não viste o Hugo, o que é que tu achas? Há aqui hipóteses? Provavelmente, não sei. Então, a cinematografia vai ganhar o Tree of Life. Pois. É difícil ser... Eu, embora não tenha gostado do filme, digo que War Horse tem uma boa cinematografia. Se não se comenta. O Steven Spielberg é o Steven Spielberg. Pronto, sim. Isso ele sabe sempre realizar. E a cinematografia é do Kaminsky, que natural... do Kaminsky, sim, é do Kaminsky, exatamente. Portanto... também é sempre boa. Ninguém mas pinta uma guerra como aquele tipo. Vai ser, sem dúvida, o Tree of Life. E provavelmente o artista em segundo lugar. Bom. Direção de arte. Tens aqui uma nomeação para Harry Potter. Não se queixem, fanboys. Sim. Mas não deve, não deve ir para ele. Não deve ir para ele, deve ir para o qualquer coisa desse género. Não, e não irá para o artista? Não sei. Não sei. Costume design. Deve ir para o artista. O Anonymous, para... tu também dizias que eles se vestem bem. Sim, não. Mas para mim, se eu fosse entregar o coiso, eu dava o WE. Direção. Vai ser o coiso. Qual coiso? Esse mesmo. Sim, esse mesmo. Esse, aquele. O Michel Coiso, o Mimi. A Sarah Vicious. Sim. Não sei por se pena que eu tenho, por pena que eu tenha do Alexandre Pai. O Hugo não ganha de certeza. O homem teve tanto tempo para ganhar um. Ganhou o Oscar com um, que por acaso não é um dos melhores filmes dele, mas este. E não vai ganhar pelo Hugo, raios. Ganhou o Globo de Ouro. Não sei. Sim, ganhou o Globo de Ouro, mas o Globo de Ouro não conta. Então o Globo de Ouro supostamente é a preparação. Sim, mas o Globo de Ouro é... O aquecimento. Mas o Globo de Ouro é engraxar os sapatos aos nomes grandes de Hollywood. É um lesser award. Ouve lá, pelo amor de Deus, já me puseram o turista. Raios. Eles nem sequer devem ter visto o filme. O Burlesque. Meu Deus. Mas tristeza. O Burlesque... Essas nomeações dos Oscars, dos Globos de Ouro, são sempre muito esquisitas. Sinceramente. Vá, continua. Seriedade. Documentários. Comentários. Eu gosto tanto do nome Paradise Lost 3 Purgatório que eu espero que o Paradise Lost 3 parece um filme de Rated R for Retired. Exatamente. Diretamente para DVD e há dinossauros. Sim, é que os outros... Era já o primeiro a ver e eu já contei. É que os outros, reparem, também tens o Hell and Back Again, que tem um nome fixe, mas depois tem If a Tree Falls, The Story of Earth Liberation Front. Então. Isto, eu bocejo só de ouvir isto. Por acaso, isto faz lembrar o título de um livro de... um filme do... Sim. Como é que chamava a outra balada de Ricky Bobby? Sim. Will Ferrell? Do Will Ferrell. Sim. Faz o título do filme da do Will Ferrell. Depois também existe o Pina. O Pina parece-me bom. Sim. Pina, se tu puseres um til em cima do N, fica Pinha. E é ananás, em espanhol. Right on Trivia, como eu ficaria costumado que dizer. Que segue tão bom. Relativamente ao Paradise Lost, eu já disse isto várias vezes ao António. Quando eu vi... quando comecei a ver notícias e quando comecei a ver o póster sobre o Tiranossauro, eu fiquei muito excitado. Fiquei a ser um filme mesmo à minha medida, mas depois vi que era um drama e nem sei, estava nomeado para os Oscars e então saiu completamente do meu radar. O host ficou demasiado marcado. Sim. Na cabeça. Pronto. Or documentary short. Passa à frente, esquece! Não vimos nenhum. É melhor, é melhor. Deus. Filme edição. Edição eu dava à rapariga que traz no dragão, mas vai acabar por ser o artista. Ou um deles. E é um filme estrangeiro. Deve ser A Separação, que também muita gente viu. Sim, A Separação. Sim, eu vi. Não vi o Monsieur Lazare, nem o Bullhead, nem o Footnote, nem o In Darkness. Mas vai ser A Separação. Os outros estão ali apenas para encher espaço. Já toda a gente sabe que vai ser A Separação e pronto. Make-up. Talvez... O Iron Lady, Iron como, Lady? Como é que é o make-up? É fixe, o Albert Knobs muito... não vi, mas... Pode arroz. Não sei, mas ela, por acaso, ela está bem caracterizada como velha. Mas depois, por exemplo, tens o Albert Knobs que consegue transformar a Glenn Close numa espécie de um homem. Eu digo uma espécie porque, raios, é a Glenn Close. É difícil uma pessoa acreditar que aquilo é um homem. Que aquilo não é um homem. Ora, para acabar, música. Música, eu dava o War Horse. Tu viste o Tintin, Pedro? Vi. Mas vai ser o artista. Já que falámos disso, aquilo é o Tintin, parece-me o John Williams genérico. Não, não, eu dava o War Horse, mas vai não ser o artista que... como é mudo, a música tem uma relevância totalmente diferente. War Horse é tipo... É a música do costume, música de guerra, isto é triste. Sim, mas atenção, a música do War Horse é muito bonita, é muito poética. Eu já falo disso mais tarde, quando nós chegarmos ao filme. Por esta semana estamos despachados. Estamos, sim, senhor. Um prazer ter-te aqui, António, é um prazer ter-te aqui, Pedro. Muito obrigado, sou muito bem recebido sempre que cá venho. E ainda há de voltar muito mais vezes. Hades! Poseidon! Zeus! Cérebros! Ares! Cerberus! Cerberus! Cerberus era uma referência ao Mass Effect. Calibrations. Pelo amor de Deus. Shepard. Bem, estamos Shepard. Ninguém nos para. Eu estou indignado que não tenham posto o Queen até agora. Portanto, tomem lá, Queen Don't Stop Me Now do... Qual é que é o filme? Vá lá. Deve estar em mais do que um, mas de certeza está no Shaun of the Dead. Exatamente, vá lá. Força. Até para a semana. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world. Good time, having a good time. Shooting star leaping through the sky.